Buscar você é como tentar pegar uma estrela no céu. A gente sabe que ela existe, mas está longe, além do nosso poder. Buscar você é sonhar o que não se tem acordado. É chorar sem ser lembrado. É sorrir sem ter porquê. Eu não sabia que a saudade doía tanto. Eu não sabia que precisava tanto de você. Esteja onde estiver, tudo vai ser mágico. E mesmo que seja por pensamento, este dia será prazeroso para nós dois. Não deixaremos que a distância diminua o nosso amor. Que tudo que existe entre nós possa se reforçar na certeza de que somos um tudo na vida um do outro. Feliz Dia dos Namorados para você, que é muito importante em minha vida. Que todos os meus mais ardentes beijos possam ser sentidos por você nesse dia que é muito nosso. Embora estejamos distantes, nada modifica o que sentimos no coração. Essa distância só aumenta o nosso amor com uma mistura de saudade. Parabéns pelo nosso dia.